Declaro aberta a sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2010. Solicito a magistrada para fazer a leitura do texto bíblico. Aceita tudo o que te acontece. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Eclesiásticos, capítulo 2, versículos 4 a 5. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 8 de 9 de 2010. Ata número 28. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012, 28ª sessão plenária. Ao oitavo dia do mês de agosto de 2010, às 19 horas e 15 minutos, sob a direção do vereador presidente João de Valora Mone e secretariado pelo vereador Dirceu Augustinho Bassani, segundo secretário, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João de Valora Mone, Antônio de Urdelara, Edilson Vaz, Dirceu Augustinho Bassani, Adelir Castilho Maldaner, Ângelo Américo Branco Chemin, Agnaldo Vigensky de Jesus e ausentes Olga Stosk, primeira secretária, e Fabrício Duarte Eulouca. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Solicitou a leitura do texto bíblico, a execução do hino de Pitanga. O vereador Adelir Castilho Maldaner solicitou a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. O senhor presidente anunciou o expediente da mesa. Ofícios do Executivo. Ofício número 304/2010 do gabinete, solicitando a retirada do projeto de lei complementar número 2/2010. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinário número 35/2010. Autoriza na forma do terceiro do artigo 93 da Lei Orgânica do Município a permissão do uso de imóvel municipal destinado à instalação de uma banca de revistas e jornais situada na Praça Largo dos Pioneiros e dá outras providências. Projeto de lei ordinário nº 36/2010. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis 1522/2009. Plano plurianual e 1523/2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Outras Providências. Projeto de Lei Complementar número 8/2010, institui Estatuto Municipal Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivos específicos no Código Tributário Municipal e da Outras Providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 165/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento na rua Ariquifur, próximo à fachada número 18 da senhora Olívia Cordeiro, no conjunto Santa Regina, visto estar intransitável. Requerimento número 162/2010 do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício de pesar às famílias dos senhores Pedro Leal, Bruno Zinck e José Pires. Requerimento número 167/2010 do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento e cascalhamento nos pontos críticos nas localidades de Nossa Senhora da Paz, Renascença e Rio Saudade. O senhor presidente colocou em votação pedido de urgência o projeto de lei ordinário número 36/2010, o qual foi aprovado. Em seguida, deferiu os requerimentos e encaminhou os projetos para as comissões exararem seu parecer e anunciou o expediente do plenário, sendo usado pelo vereador Adelir Castilho Maldana. Teceu o comentário dos seus requerimentos. Antônia Dirdelar comentou que a empresa em que o senhor José Pires trabalhava é uma empresa terceirizada e a manutenção das máquinas não são feitas pela empresa, cabendo à prefeitura essa responsabilidade. A parte do Aritana, que se que o seu filho trabalhava nesta firma terceirizada e o combustível e a manutenção eram feitos pela prefeitura, mas que a mesma não estava sendo executada. E estão esperando a declaração da perícia para saber a causa da morte do senhor Pires. O orador solicitou que sejam feitas as revisões nas máquinas para que não aconteça mais acidente. A parte, o MECO, que comentou que isso é uma denúncia e a empresa que ganhou esta licitação de horas máquinas trabalhava no município de Pitanga e depois a prefeitura assumiu o maquinário. Então, está também assumiu o acidente ocorrido, sendo isso caso do Ministério Público. A parte vereador Carijó, que na próxima sessão vai entrar com um pedido de informação sobre esta licitação. O orador solicitou ao Executivo que tomasse providência referente à ponte do quarteirão Aparecida. Borboleta na saída do asfalto, que está praticamente intransitável. Parabenizou a comunidade da Borboleta Baixa pela inauguração da igreja. Convidou toda para participarem das festividades na Limeira e no Arroio Grande Santo Antônio. Relatou que o projeto de calçamento na Vila Planalto está muito lento. Aparteado pelo vereador Aguinaldo, que comentou que a empresa está com dificuldade de encontrar calceteiros. O orador relatou também que várias empresas não participaram da licitação porque o preço era abaixo de quem que seria difícil de conseguir calceteiros. Aparteado pelo vereador Edilson, comentou que existe empresa onde sobram calceteiros e esta não consegue trabalhadores. Teceu o comentário do projeto número 31/2010, onde comenta das estradas rurais do nosso município. Os produtores não podem arcar com os prejuízos. Ângelo Américo Branco Chimim comentou o projeto de lei número 34/2010 e indagou se o remanejamento da verba e da reciclagem de resíduos e do aterro sanitário, que protocolou junto ao Observatório Social todos os pedidos de informações feitos pelos vereadores Adir, Carijó e Meco para que mais pessoas possam fiscalizar o Executivo. A respeito do projeto de lei número 31/2010, gostaria de saber o motivo da solicitação da retirada da pauta desse projeto, pois o mesmo entrou nesta casa em regime de urgência, o qual foi derrubado. Aparteado pelo vereador Aguinaldo, que comentou que o motivo da retirada foi discutir melhor e tirar dúvida deste projeto. O orador, em conversa com os proprietários da terra que serão alagadas pela construção da usina, comentaram que até o momento não houve indenização e somente lhe foi ofertado 35% do valor da propriedade. Isto não pagava nem a leiteria que ele possui. Aparteado pelo vereador Edilson Vaz, que comentou que a empresa paga 30% além do valor do terreno, o orador voltou a afirmar que a informação vem do proprietário da terra. Aparteado pelo vereador Adir, que comentou que este terreno pertence aos herdeiros do senhor Juquinha Cordeiro. Aparteado pelo vereador Aguinaldo, relatou que vários moradores elogiaram o projeto da usina, mas que há muita polêmica. O orador solicitou que na próxima vez que o projeto adentrar nesta casa seja feita audiência pública. Em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 34/2010 abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis 1522/2009. Plano Plurianual e 1523/2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Outras Providências. Aprovada a votação única do pedido de informação número 3/2010, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldano, referente ao relatório de profissionais médicos contratados pelo município. Aprovada. O senhor secretário leu o ofício de retirada do projeto de lei número 31/2010. O senhor presidente anunciou o pequeno expediente de explicação pessoais, sendo utilizado pelos vereadores Carijó, Adir e Meco. Nada mais havendo para ser tratado nesta sessão, o presidente da Câmara declarou encerrados seus trabalhos às 20h10, determinando a lavratura desta ata que vai assinada por ele pelo seu segundo secretário, vereador Dirceu. No plenário, vereador Nestor Urudensky. Câmara Municipal de Pitanga, Estado do Paraná, 8 de setembro de 2010. E convocou outra sessão para hora e dia regimental. João Edivaldo Aramone, presidente. Dirceu Agostinho Bastante, secretário. Em votação. Os vereadores de forma favorável permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo. Ofício número 315/2010 do Gabinete, em resposta parcial ao pedido de informação número 8/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Ofício número 318/2010 do Gabinete, em resposta ao pedido de informação número 9/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Ofício número 319/2010 do Gabinete, em resposta ao pedido de informação número 10/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Da Secretaria Municipal de Saúde, ofício em resposta à indicação número 157/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Complementar número 9/2010. Concede a remissão de crédito tributário da taxa de combate a incêndio na forma que especifica. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Número 168/2010, do vereador Adelir Castilho Maldan, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando reparos no calçamento e no bueiro que liga Pitanga a Rio do Meio. Requerimento número 69/2010, do vereador Adelir Castilho Maldan, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a troca das pranchas na ponte da comunidade do Rio Saudade, no acesso à propriedade do senhor Edilson Gestapo. Correspondências recebidas. Do Ministério da Educação, comunicando e informando a liberação do recurso financeiro para o município para garantir a execução do programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cota 001, no valor de R$45.110,02. Do Ministério da Educação, comunicando e informando a liberação do recurso financeiro para o município para garantir a execução do programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, das seguintes entidades. APM da Escola Municipal Afonso Camargo, APM da Escola Municipal Carlota Berardi, APM da Escola Municipal José Bittencourt, APM da Escola Municipal Reinaldo Nunes Ferreira, APM da Escola Municipal Santa Regina, da Escola Municipal Vice-Prefeito Euclides Gomes da Silva, da Escola René Rocha, da Escola Rural Municipal Ângelo Seguro, da Escola Rural Municipal Ébano Pereira, da Escola Rural Municipal Imperatriz Leopoldina, da Escola Rural Municipal Mascarenha de Moraes, da Escola Rural Municipal Ney Braga, da Escola Rural Municipal São Judas Tadeu, da Escola José da Anchieta e da Escola Rui Barbosa, do Centro Municipal de Educação Infantil, do Centro Municipal de Educação Infantil Elza Lerner, Centro Municipal de Educação Infantil Leonor Leitner Cris, da Centro Municipal de Educação Infantil Santa Isabel, Centro Municipal de Educação Infantil Santa Rosa e Escola Caramuru e Funde. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei complementar número barra de 2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Coloco em discussão e votação o pedido de prorrogação feito pelo Executivo Municipal através do ofício 315/2010 por mais 15 dias, conforme ampara o parágrafo 4º do artigo 170 do Regimento Interno, para resposta integral do pedido de informação número 8/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Em discussão. É só o 08 é o das horas máquina? Ele veio uma parte, né? Na verdade, não estão conseguindo localizar a documentação. Isto. Não consegue localizar a documentação para... É que veio uma parte, veio, né? Uma parte chegou. Na verdade, tem uma parte lá que eu acho que nem... Já estão até perdendo as esperanças de localizar. É que tem que, bom, é que tem que ter a numeração, né? Tem que ter a numeração dos resfriadores. Está em discussão aí. Eu acredito que é que, como é regimental também, acredito que a informação ela tem que ser passada devidamente correta para não ter problema para frente. Então, eu também não tenho problema nenhum, acho que mais 15 dias, o importante é até a própria administração, o executivo, ter conhecimento desses resfriadores. Em votação. Só ia fazer uma colocação, na verdade, que eu não sei se é o momento aqui, mas algumas associações, na verdade, não estão compreendendo bem qual foi o objetivo desse pedido de informação. Algumas pessoas já estão integrantes de alguma associação, estão achando, na verdade, que nós fizemos pedido aqui para retirar os resfriadores dele. Vieram me cobrar, vieram me falar que os vereadores não poderiam fazer isso. Eu expliquei para as pessoas que não era isso, era só para ver a situação que estava. A situação, eu digo, formal, questão documental mesmo. Então, já por outro lado, ouvi também de uma outra associação, não vou citar o nome aqui, que também está entendendo desse jeito, e eu não tive a oportunidade de explicar para eles. Então, é bom aí dos meios de comunicação, de repente, esclarecer isso aí. Eu posso falar. Como se diz? É, de certa forma, até... Não está tão errado, vereador Líder, porque, de certa forma, algumas associações estão com os resfriadores menor do que o necessário. Então, teria condição de aumentar a capacidade. A intenção maior até foi por causa de muitas associações estão pedindo mais. E como existe resfriadores no CNPJ, então há uma certa dificuldade de conseguir outros. Não jamais para tirar o resfriador. Mas, na verdade, eles entenderam que nós estávamos querendo que tirasse os resfriadores dele, pequeno ou grande. Posso falar? Conseguiu, senhor. Olha, também veio algumas associações... Presidente, vereador Neco, falar por que nós vereadores estávamos querendo tirar os resfriadores dele. Também expliquei que era um pedido de informação, só para ver como que está o andamento. Eles também achavam que nós, os vereadores, queríamos tirar os resfriadores deles. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Alô? Alô? Comunicamos que o projeto de lei 33/2010, que dispõe sobre instituição de servidão administrativa de favor da Sanepar, será arquivado em virtude da desnecessidade de autorização legislativa para o servidão administrativo do imóveis do município, parecer das comissões legislação defira os requerimentos apresentados em caminho. Passamos para o expediente do plenário. A palavra para o vereador que quis fazer uso. Quem quiser fazer uso. Da palavra, senhor vereador. Os aloprados é o pior do saco. Ô, cara, já vai lá usar a palavra, vai falar do Beto Richa lá. Não tem. tem ninguém que quer ir agora? Deixa eu ver lá, presidente. Eu vou fazer uso. Deixa eu ver aqui. Senhor presidente, senhor secretário, vereadora Olga, demais vereadores, funcionários da casa, nossos amigos que estão aqui hoje, nessa noite, prestigiando o trabalho dessa sessão dessa noite. Eu quero falar aqui do requerimento número 170, 2010, que é o envio de ofício de pesar à família da senhora Maria Sidorac pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Senhor presidente, assinado pelo vereador Adri Cassiano e o vereador Cari Joia, vereadora Olga. É uma senhora que ficou doente e ficou uns dias internada em UTI, em Vaiporã, mas não resistiu e acabou falecendo. Que a mãe da família Sidorac, da família tradicional aqui no nosso município, que a mãe do policial Dionísio e do Pedro Sidorac foi candidato a vereador, eu acho que em duas eleições, se não estou enganado. Pedro Leiteiro, mais conhecido por Pedro Leiteiro. Portanto, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência por levar esse ofício de pesar aos seus familiares. Também, o requerimento número 169, do envio de ofício ao Executivo solicitando a troca de pranchas no ponto da comunidade do Rio Saudades, que dá acesso ao programa do senhor Adilson Gestal. Tem necessidade urgente da troca das pranchas daquela ponte. O vereador Aguinaldo deve conhecer que ele e a esposa dele estão levando o leito do outro lado porque falta trocar só as pranchas, que provavelmente as vigas devem estar boas ainda. Portanto, com essa solicitação, eu acredito que o Executivo tomar providências urgentes. Também entrei com outro ofício, número 168, solicitando para reparos no calçamento e no banheiro que liga a Pitanga a Rio do Meio. Também tem uns buracos aí que o povo está pedindo muito que seja feito aqueles reparos naquele calçamento. E também tem um bueiro que precisa seja feito os reparos com urgência, logo no que termina o asfalto. Então, eu espero... Só uma informação com relação ao Rio do Meio. Sim. É, aquele mesmo material que eles colocaram no calçamento ali que vai para o Cantu, e que fizeram ali na cidadania urbana, próxima àquela rua que passa em frente à Casa do Bar, vai ser colocado ali no meio. Já estão providenciando também. E tem um bueiro que tem problema também no bueiro lá, que a minha pessoa solicitou que fosse feito. Mas... vereadores, claro, as eleições estão se aproximando. Eu acho que amanhã deve ter falta 20 dias, né? Seja dia das eleições. Acredito que os demais vereadores estão trabalhando também nas campanhas. Vereador que tem mandato tem que trabalhar, pedir voto para o povo. Porque quem foi eleito pelo povo foi nós vereadores para representar, falar em nome da população. Nós temos de pedir voto para os deputados, cada um pede para o seu deputado, que, para ter voto. Faz favor, meu irmão. Eu quero fazer a minha parte, dentro da medida possível, porque depois, quando a gente vai cobrar do deputado os benefícios para o município, se não tiver voto nas urnas, ele pode tranquilamente dizer que não teve resultado. E eu sempre falo, e não vou falar de hoje. A moeda de troca do político é o voto. O deputado trabalha 4 anos, deputado estadual, federal, senador, e eles, A moeda de troca é o voto que eles querem na urna agora. Então eu quero dizer o seguinte. Alexandre Cury. Por que que estão com Alexandre Cury? Porque quando foi a questão do assalto assim encruzilhada, 9 anos, a população lá sofrendo, cobrando do vereador, também, cobrando do prefeito, também. O deputado foi lá e falou que ia tentar resolver. Ele nunca foi lá e disse, eu vou fazer. Não. Porque ele também não faz, ele pede. Quem faz é o executivo. Está lá o resultado. O povo votou, está lá, resolveu. Então, estou pedindo para a população que vão prestigiar o deputado Alexandre Cury, deputado estadual, porque tenho certeza que tem problema para resolver na região lá. E que é muito importante. Do entroncamento, que vai para 5, passando por Lagoa Verde, saindo da Vila Nova, são 9.500 metros de trecho. Um calçamento de 6 metros de largura seria 57 mil metros quadrados. Eu imagino, assim, que hoje, claro, com participação do município também, sendo que o motor niveladora, participando com o rolo compactador, participando com os caminhões para puxar terra, puxar as pedras. Eu imagino que seria em torno hoje, em torno de R$ 20 o metro quadrado, talvez até 25, numa licitação, disputa uma licitação. Seria em torno, mais ou menos disso. A grosso modo seria a 1 milhão ou 1 milhão e 200 mil para realizar aquela obra, que seria de muita importância. Porque a comunidade do Rio Saudades, da Renascença, da Nossa Senhora da Paz, do Rio Saudades, os contrários são obrigados a passar ali. Ali é o maior transporte de leite do município, deve ser ali também. Então veja a importância que tem aquela obra. O governador Pessutti tinha prometido, mas para mim ele terminar o mandato e não vai fazer não. Inclusive a população lembra a gente lá, ele teve na vila, ele prometeu mesmo. Na Expo Salete, no último ano de mandato, eu fui lá na Expo Salete, representei o prefeito Tico naquela exposição, conversei com ele e ele me dizia que quando ele assumiria o governo, ele teria o prazer de assinar e fazer isso aí. Mas eu acho que não, eu acredito que não sai mais neste mandato. Mas vamos ver que o próximo governador, eu acredito na eleição do Alexandre Cury, acredito que tem chance de acontecer aquela obra naquela região lá. Deputada federal, a Cida, eu acredito que vai trabalhar em prol de Pitanga, como o Ricardo Barros também trabalhou muito por Pitanga. Tenho certeza que ela não vai esquecer o nosso município e vai colocar as emendas para o nosso município, que é importante, não importa quem seja o prefeito. Senador Ricardo Barros, Fruit, tem a Gleis, tem a Requião, todos bons candidatos, não resta dúvida. Mas eu sou Ricardo Barros, de repente Fruit também. Mas reconheço, os outros também têm vontade, são bons candidatos, o Requião tem o seu trabalho, tem que reconhecer também. Beto Richa para governador, José Serra para presidente. São meus candidatos. A eleição, mas que os dias nós vamos saber. De repente ela define no primeiro turno. Mas a política ela volta. Está aí nos votos. Vereador Cajó. Pois não? Eu assisti o debate na RedeTV para presidente. Inclusive, não sei quem alguém assistiu aqui. Eu acho que quem assistiu e verificou que o Plínio é um presidente, eu diria assim, zero de chance. Mas eu achei assim, a participação dele espetacular. Enquanto a Dilma e o Serra degladiavam em acusações, realmente ele estava expondo as ideias dele. Espetacular, assim, quem assistiu, tanto é que saiu uma pesquisa de uma empresa, eu não lembro o nome, diz que 12% a mais foi a aprovação dele como vencedor do debate. Eu nem conhecia, confesso que me surpreendi, comecei a assistir, falei, eu vou assistir outra coisa, mas me apeguei e fui assistindo até o final e achei espetacular, realmente, como ele foi. Mas depois, acho que uma hora depois, um documentário local dizia que o Paraná é um estado que raramente nós teremos segundo turno, seja um ou outro, porque os candidatos, com exceção dos dois, tem quase percentual muito pouquinho. Então, na verdade, basta você somar todos, ou seja, seja o Beto, seja o Osmar, aquele que ganhar do seu maior adversário, vai precisar de percentual muito pequeno para somar os outros também. Vereador Aguinaldo, eu sinceramente eu não assisti o debate, mas também eu escutei comentário que Vossa Excelência colocou agora, que o Nato Plínio entra também como franco atirador, não tem como isso. Os outros candidatos começam a polemizar a disputa, e vai por essas coisas assim, nesse caminho. Então eu acho que vamos esperar agora, é dia 5 a eleição, né? 5 de outubro. É 3 de outubro? Então, está pertinho já a eleição? Eu voto para o dia 5. Não sei, estou confundindo com o dia 5. E eu acho que, sinceramente, acho que o Paraná, que é o que ganha, tá em, também o Paraná está em boas mãos. Não temos como dizer que não ir nesse sentido. Eu sempre falei isso, já votei nos Bardias para senador. Na última eleição que ele se elegeu, eu votei para ele. Acredito que ele vai ser um vereador que também vai se empenhar, vai ter muita vontade. Permita uma parte, vereador Cajão. Claro. As pessoas perguntam para a gente quem que é o candidato no Paraná, nos outros estados. O pessoal tem que falar, não é o Lula. É o Lula. Eu sempre falo assim, eu sei que Vossa Excelência tem as críticas ao Lula, mas é algo assim, eu não tenho palavras para descrever o que significa o tal do Lula para o povo brasileiro. É algo impressionante. A eleição mais difícil que existe no país para virar, todos os analistas apontavam que é São Paulo. Você viu o que está acontecendo lá? O homem foi lá, o outro já caiu 7%. Que é uma dificuldade monstruosa. Talvez hoje, tirando Minas Gerais, que o Aécio Neves também é deusado lá, e virou realmente o candidato dele, estava lá embaixo e hoje é líder nas pesquisas. Mas o Lula é algo fantástico. O cara que tem 4% de pessoas que acham ruim, porque se você somar o regular, que aprova a administração, e o ótimo, nós temos 96%. Exemplo que está acontecendo aqui no Paraná, em uma manifestação dele em Foz do Iguaçu, já gerou toda essa diferença aí que os institutos de pesquisa apontam. E se ele vir duas vezes, eu não sei não. Foi pro banhado, Beto, hein, cara. Mas eu tinha minha definição, tenho minha posição, só estranho uma coisa. Tem uns pontos que é difícil você entender. Em 8 anos de governo Lula, quem está indo para precisando de médico, uma cirurgia, tem que ficar em fila. Esperar a vez para chegar. Não tem vaga na UTI, aconteceu a recidinha pitanga, é um monte de coisa, isso é verdade. E o povo parece que esquece isso. E normalmente as pessoas que mais precisam do apoio público esquecem esse lado. É o fenômeno Lula. Eu não entendo isso aí, realmente é verdade. Isso é verdadeiro. Olha aqui, ó. Eu fiz aqui um alto pesar esse dia. O Pedro Leal, aqui do Barro Preto, ficou 3 dias no hospital aqui que não tinha vaga para o UTI. Mas isso obedece a central de leitos. Cara, já mais um número. Claro. Nos 500 anos, mais 500 agora, da independência, da criação do nosso país, nós não tivemos, nem D. Pedro teve essa aprovação, para você ter uma ideia. Nem D. Pedro teve. Não, eu sei disso. É um negócio, na verdade, inexplicável para quem está no segundo mandato e só ter 4%. É algo difícil da gente vereador entender. Aguinaldo. E é verdade isso aí. Só que, viu, eu sei que tem esse fenômeno, tem esse negócio assim, eu sei disso. Só que, do jeito que é falado, tanto que ele é bom, que todo mundo acha que ele é bom mesmo. E eu, sinceramente, eu não vejo tão bom assim, não. Tem muitos problemas no país. É a maior carga tributária, a maior taxa de juros do mundo. Vereadores, população de Pitanga, prestaram bem atenção no que está acontecendo? Quantas pessoas se tocaram no que está acontecendo? Como é que eles vão capitalizar a Petrobras? Quem é que sabe? Fazendo um endividamento, buscando no título exterior. É dinheiro, é dívida. Daí cai o nosso real. Para exportação é problema, quem está exportando. Para operação. Mas a Petrobras cresceu. Vejam bem, mas eu sei, cresceu, mas é nesse jeito. Mas o povo não olha esse lado. As consequências é endividamento. E a taxa Selic, esse dinheiro que vem de fora, a taxa Selic é 10,75. Não é juros do Fundo Monetário, é 4% ao ano, não. É 10,75. Quantas pessoas você toca nesse fato? Quem é que vai pagar essa conta? Quantos se tocaram nesse sentido? Muito obrigado da atenção, agradeço. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Sabia? 50 milhões. Ficaria uma paga. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, passamos para a hora do dia. Matéria da ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinário número 36/2010. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis número 1522, plano plurianual, e 1523, lei de diretrizes orçamentárias e dá outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 7/2010. Altera a lei complementar número 6/2007. Lei de edificações e dá outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 8/2010. Institui o Estatuto Municipal Micro e da Pequena Empresa, introduz dispositivo específico no Código Tributário Municipal e dá outras providências. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Votação única do projeto de lei ordinário número 36/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número 7/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar, número 8/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Passando para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Qual o cedido, senhor? Quero ser justificar que eu, infelizmente, cheguei alguns minutos atrasados, mas peço desculpas. E quero só reforçar, como falei na última sessão, a necessidade de ser feita imediata aquela ponte lá no quarteirão Aparecida. Estive indo durante a semana e está super precária. Faço até um apelo ao vereador Aguinaldo, líder de governo, para que também interceda junto ao executivo para que seja feito o mais rápido possível aquela ponte. Inclusive, a nossa família até se pontifica, já cortamos e as vigas para contribuir também para o município, que a situação é bastante precária. E quero só relatar também, como o vereador Carijó comentou, eu quero só falar os dados aqui do Paraná, que o Datafolha trouxe na última, que o nosso candidato ao PDT, Osmar Dias, teve um crescimento espetacular, chegando agora a 38 pontos, ficando somente a 6 pontos do primeiro colocado. E amanhã será divulgada uma nova pesquisa para a RPC, divulgação da RPC, Datafolha também, e certamente teremos aí uma ótima surpresa com o nosso candidato Osmar Dias. A população está reconhecendo o trabalho que ele sempre fez pelo estado do Paraná, e principalmente nós do interior sabemos do seu grandioso trabalho. Muito obrigado. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu só queria falar sobre os ofícios que foram feitos, que chegaram, os pedidos de informações que foram feitos. Pedido de informação número 8, 9 e 10. Que chegou as respostas, mas acredito que na sessão que vem, na próxima sessão, nós teremos informações, teremos já tentado entender essas respostas, pedido informações. Inclusive, nós fizemos uma indicação, presidente, fizemos uma indicação ao executivo, sugerindo que a possibilidade de oferecer apoio aos pacientes que fazem tratamento em Curitiba, através de um local onde possam pernoitar e satisfazer suas necessidades básicas, como alimentação e higiene pessoal. Eu só queria só justificar essa resposta, que veio agora dia 9 de setembro, do secretário Valdomiro, em resposta à indicação 11, apresentada pelo senhor Ângelo Américo Branco-Chimim, informar que a Prefeitura de Pitanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já oferece apoio aos pacientes que fazem tratamento de oncologia em Curitiba, fornecendo aos mesmos e aos acompanhantes, quando necessário, local para pernoite, adequado às condições que os mesmos necessitam, visto que, devido ao tratamento, muitas vezes estão imunodeprimidos. Também contam com alimentação e condições ideais de higiene no local, além do transporte. Eu só não entendi aqui, queria até pedir para o líder do governo, se tiver conhecimento, aonde foi lá, porque não deram essa informação. Eu fiz um pedido de informação, ou melhor, fiz uma indicação para conseguir um local para de ponto de apoio em Curitiba, já que nós sabemos que a Chacrinha hoje, motivo de agora na época eleitoral, ela está fechada. E muitas pessoas dependem de um apoio lá em Curitiba. E veio essa resposta que já existe, só que não diz aonde. Não diz aonde, não sei, claro que quando o tratamento é de oncologia, que eu acredito que é câncer, é sobre pessoas que estão sendo tratadas de câncer, mas não diz o local e muitas outras pessoas. E quando foi feito esse pedido, essa indicação, seria para um tratamento em Curitiba. Então, eu queria só, né, não sei se o senhor vai fazer uso dos 3 minutos, mas se o senhor tem conhecimento de aonde que é o local em Curitiba que ficam essas pessoas. E como diz o vereador Carijó, quando falou em candidatos, e esse, nós podemos dizer que é Lula Dias, né? A partir que Lula Dias veio para o Paraná, a situação melhorou. Para Osmar, eu acredito que, é claro que a dificuldade do candidato é permanecer lá em cima. E nós tivemos, claro, uma súbita alavancação do Osmar, apesar que 16% era a diferença que apontava as pesquisas, e hoje quase que empate técnico. E como nós estivemos comentando agora há pouco, parece que pelo fato de nós não termos outros candidatos fortes ou até em condições de participar, tanto vai dar primeiro a possibilidade do primeiro turno, tanto para Osmar como para Beto, pela dificuldade dos outros candidatos. Mas eu acredito que, claro, como o próprio vereador Carijó disse, que tem os seus candidatos, nós também temos, e estamos trabalhando, não é nada escondido, não é nada, nós temos, está transparente esse trabalho de todos os vereadores e as pessoas aqui de Pitanga, lideranças políticas aqui em Pitanga, mas ainda acredito que Osmar ainda vai ser o governador do Paraná. Obrigado. Cede a palavra, senhor presidente. Só para... Eu esqueci, no momento oportuno, de justificar a falta do vereador Dirceu. Ele me ligou, falou para mim que estava em Arapongas cuidando de problemas relacionados à medicina. Então, essa foi a justificativa dele. Com relação a essa casa, vereador Meco, de apoio às pessoas doentes lá em Curitiba, eu não tenho certeza absoluta. As pessoas ficavam próximo a esse hospital que trata câncer, que eu esqueço o nome agora, é isto. Não sei se é lá ainda ou desde quanto tempo. Então, essa é a informação que eu tenho. E, na verdade, com relação à eleição, realmente, é aquilo que o Meco falou. Agora, o que eu acho impressionante é assim, né? Você veja a seguinte situação. O Álvaro Dias foi o senador que mais, um dos que mais criticou o presidente Lula no Congresso, lá no Senado, né? E agora, esse mesmo Lula, criticado, vai, de repente, definir a eleição do irmão. Você veja como é a política. E hoje, isso é claro, A eleição do Osmar Dias está se definindo pelo apoio do Lula. Isso é inegável. Esse palanque em que o Lula esteve em Foz do Iguaçu foi um reflexo absurdo da diferença em termos de percentual. Lá em Foz do Iguaçu diz que superou os 12% entre o que era e o que é hoje. Então, realmente, o negócio, como o vereador Carijó falou, é difícil de explicar. Você ser considerado bom, tipo o Beto Richo, você pegar, foi escolhido 10 vezes o melhor prefeito de Curitiba, né? Mas tem menos influência no Paraná que o presidente Lula. Ah, nós podemos dizer, ah, é o presidente. Mas o presidente aí tem quantos estados da federação aí para cuidar? E o Beto Richo em contato direto. Eu digo, é prefeito de Curitiba, mas tem, a origem dele é Londrina, né? Mas a influência do presidente Lula realmente é algo assim, que as pessoas, até os cientistas políticos não conseguem explicar, na verdade, como é tão grande, chegar a 96%. E realmente decide a eleição onde ele for. Salvo Minas Gerais, que me parece que o Aécio lá é outro Lula lá, os outros estados, até lá onde foi preso, candidato a governo e tudo, o outro que está apoiando também já está liderando. Você se imagina só. Passa a palavra. Como se diz, senhor? Senhor presidente, demais vereadores, com a companhia do doutor Rodrigo, o Vardinho, sua esposa, o Mirinho, grande companheiro, Antônio lá da Saúde, o Dirceu, o Tonhão, hoje presente aqui, né, Tonhão? O Fabinho, que está sempre viajando de carreta hoje, nos alegra muito a presença de vocês. Só uma informação, motivo de informação, senhor presidente. Fui lá falar com o Camilo sobre aquela empresa Itaguaçu, a usina hidrelétrica. É o que eu falei, na verdade, na sessão passada. Ele compra o terreno no valor que faz lá e paga 30% a mais. Então, eu estava certo naquela informação. Agora, se o dono do terreno também tem que ter a avaliação aí de uma imobiliária para ver quanto que vale o terreno. Então, a empresa Itaguaçu paga 30% a mais. E eu, conversando também com meu amigo, vereador Carijó, eu também acho que pode-se ganhar a Dilma no primeiro turno, mas aqui no Paraná ela não ganha, e a Fortaleza aqui não vai ser o Lula que vai vir deixar um candidato, que é o Beto Richa, ganhar a eleição. Então nós vamos ganhar aqui no Paraná da Dilma, e se Deus quiser, com o Beto Richa, vamos ganhar essa eleição. Muito obrigado, senhor. Nada mais havendo, encerra a sessão, convocando outra para o dia e hora regimental.